Uma multidão me faz querer cantar e mexe com meu coração. Quer saber o que me faz feliz assim? Vou dizer, é a presença de Deus em mim. Em tua presença, Senhor, é onde eu quero estar. Em tua presença, Senhor, não me canso de adorar. Teu nome é Santo, Príncipe da Paz, maravilhoso conselheiro, ele é muito mais. Deus forte e poderoso, Santo, Príncipe da Paz. Adore a Deus com vozes, adore. Because